alma confia em Ti, ó Senhor. De Ti vem salvação, Redentor. És minha rocha, meu alto retiro. Nas tempestades és meu respiro. Confia em Deus, ó minha alma, só nele encontra a tua chama. Ele é meu refúgio, minha luz, com ele não temo. Elevo a voz. Quando conspiram, querem me ferir, como um muro prestes a cair. Mas fico firme, não vou vacilar. Tua promessa, Senhor, vou guardar. Cheguem todos a Ele, derramem o coração, ouvirá o que impele. Pois o homem é sopro passageiro, mas Tu, Senhor, és nosso luzeiro. Confie em Deus, ó minha alma, só nele encontra Tu. Senhor, o poder é Teu, toda força em Ti, permaneço em Ti, não vou fraquejar aqui. Confia em Deus, ó minha alma, só nele encontra a Tua chama. Ele é meu refúgio, minha luz, com Ele não temo, elevo a voz. Celebração alegre de adoração, louvor orquestral, moderna canção francesa, banda completa com percussão, 95 centibéis BPM, exuberante e edificante, temas de louvor e adoração.